sob vetoração para final ILS X-Way da pista 1-0. Vai voar na proa 045. Intercepta nesta proa. Após através de TAP, prossegue para 2.000 pés, registrado no 0 no meia. Reporte quando estabilizado. 54 no 4. Fox Lima, verifique seu transponder, não recebo no radar. Acione o código transponder 0222, Romeu Fox Lima. 2, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3202. Táxi UF581, 4 horas e 5, jogando no dia, POB 184, confirma. 581-1, táxi via parte 1 no Índia, ponto espera torno 186, ajuste no 016, bom voo. Parte 1 no Índia, 186, fundo pronto, obrigado, até amanhã. 581-1. Channel 631-1, copia. Copia. Channel 631, Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruíce 50. É cola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto B10, com curva direita. Transponder 5447, controle 1998. Muito bom dia, 3859, decolou na da Euleda, cruzando 1700. 3859, subou 380, contato na decolagem, saída da El. Mantiu, tem quantas visões pode voar direto da EL após 2000? Da EL autorizado. Da EL 3859. 50-60-6319. Channel 6319, cotejamento correto, chame pronto. Tá bom. Vai dar passagem ao Boeing da Web após ingresso Juliette, portão 07. Ok, após a passagem do Boeing da Web, vai para o 07, 3602. Channel 6211, agora com centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25, Channel. 251 3325, Channel. 6211. Torre Salvador, bom dia. L51, pode chegar na 0, tá pronto. 8 no 1, autorizada a linha de colapso 0, vento de 110 graus, como 0 nós. Decola aqui também, web 8, 1 no 1. Trip 5221, centro Recife agora, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0, trip 5221. 1288, 1260, 35221, obrigado. Valeu. Rodolfo Lima, através do Parque de Situação, autorizado 18h30. 1 no 8, decimal 6, para Grécia, Rua de Tráfego, Romeu Fox Lima. Trato, até daqui a pouco. De voz, Armes, é, tipo 5-4 no 4. 4 no 4, desce para 2.000 pés, autorizado a interceptar final nesta proa, ajuste sábado no 0 no 6, reposta estabilizada. 2.000 pés, estabilizando essa proa, 3-4 no 4, com 16. Na conta final. Estamos lá na curta, parte 5 BTA, Romeu Fox Lima. Vai iniciar o F-589. 81 está livre, 110-08. Papatango. No 4 no 4, para interceptar o localizador, curva agora à direita na Pro 065, reposta estabilizado, direita 065. Direita 065, 5461 no 4. Na matrícula. Oito no 151198. 198, até amanhã, obrigado. Meu Fox Lima, parte 5, informe solo controlado, 1 Centena 612. Uma centena com meia, informando solo controlado, Romeu Fox Lima. Recife, 125 decimal 1, alterno 3325 para 3859. 251, 3325, bom dia, bom trabalho. Obrigado. G581, direto da El. Doide da El, 581. O 5494, tá com os óculos, Salvador. 5494, torre 198, decimal 6. Muito obrigado. Ah. De Alfa Vitor Juliette, confirmando intenções do voo local. Solicita que setor de Salvador? Salvador, trip 5414. Trip 5414, continua a aproximação, pista 10. Como tem viatura na pista fazendo um pequeno reparo, vou pedir para a viatura liberar para o seu pouso, ok? Continua a aproximação. Sim, trip 5414. Com curva esquerda, corredor forte até 20 milhas. O transponder 01151, controle 1998, torno 186. Fox Lima, frequência livre. Vitor Juliette, cotejamento correto para acionamento e táxi, torno 186, só confirmando pátio 4, 2 a bordo. Rotação com regulação, autorizado vai direto rotatória, aposte na rotatória ou visual com campo. O Lobo Patango reportará na rotatória ou visual com campo. Obrigado, Alfa Vitor Juliette, M-Tax. Meu pés até Itaparica, decolada pista 17, com curva à direita, corredor axé. O transponder 01173, controle 1998, Eco India November. Dica com o vento, tem o 5414? 130 com 612 nós. Obrigado. Apoio final. Tem livre pouso. Desde 1998, torre 1186, Eco India November. India November, cotejamento correto, para acionamento de táxi, torre 1186, confirme PLB e pátio que se encontra. Salvador é 1-8-9-6-3-1-1, para você pegar estacionamento, posição 1. Tá livre, chame para o táxi, eu chamo 6-3-1-1. Livre, chamada para o táxi, 6-3-1-1. Livre, táxi, chame para ingresso na 1-7-1-16. No solo aos 5-6, as viaturas estão livrando aí seu caminho, está autorizado para seguir com o solo 1-2-9. 2-1-9-5-4-1-4. Salvador, trip 5414, livrou a pista. Trip 5414, táxi via Alfa Juliette, remoto 1-4, pátio 1. Alfa Juliette, remota 1-4, pátio 1, 5414. Objeto 5811, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 125.1, 3325, web 589, obrigado. Rodolfo Patango, visual com campo? Rodolfo Patango, afirmativo, visual com campo. Rodolfo Patango, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118.6. O meu papatango chamará torre 118.6. Torre Salvador, bom dia, Romeu Papatango, na proa da rotatória, visual com o campo. Romeu Papatango, ingresse numa final de 4 milhas para o 7. Romeu Papatango, chamará na final com 4 milhas na 1-7. Direto, chame para ingresso no 7. O Papaquilo tem condições de agilizar, tem aeronave na final no 7, ok? Aquilo ali em decola, pista 17, 110 com 62. A bordo é com dia novembro, chama para ingresso no 7, o ajuste em 16. Com 159 a bordo, alternando avião, 3 horas e 52. Papatango tem livre pouso no 7, 130 com 62. Livre pouso na cabeceira 17 para o Romeu Papatango. Papaquilo 01-198, prossegue, bom voo. Prazer, obrigado, bom dia. E bom dia do Papatango Lima, Papaquilo decolando a sua escuta. Papatango Lima Papaquilo, contato radar de decolagem, suba até nível de voo 270, sai da PUCA. 270 PUCA, filho. Possibilidade de voar PUCA da presente, senhora? Após 2000, pega autorizado PUCA. Grande 2000 por ano de PUCA, Lima Papaquilo. Vitor Gilé, estou ciente e observo o tráfego na curta final. Mantém. Passagem, é o 631, pronto, pode ser. 631, a linha já cola pista 10, vento de 130, 08 nós. A linha decola na pista 10, 631. O meu Papatango, libera a esquerda, guarde backtrack. Salvador, prossiga. A gente prossegue para qual destino, Guardião 05? Ciente. Alfa Vila Juliette, decolagem no 7, 130, 08 nós. Ô Salvador, muito boa tarde, eu vou 1983, Alfa Juliette. Portão 05, qual autorização agora? Bom dia, voo 1983, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruíbe 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, pós direto Bidev com curva direita. Transponder 5473, controle 1-98. Desordem então 360, Guarulhos, decolando a 10, decolando da Euleda, depois direto Bidev, curva direita. Transponder 5473 e 198, controle GO 1-983. GO 1-983, via para o ISC 50. Volume 983, cotejamento correto, chame então. Camarada. Controle de Salvador, com 1-888, informação Juliette. Com 1-888, ascendente identificação, autorizada a chegada a Mari, dessa via até nível de voo 050, que é negar 1-0-1-6. Via até 050-1-0-1-6, chegada a Mari, com 1-888. Controle Salvador, boa tarde, Oxenero 63 do Nono. Oxenero 63 do Nono, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, utilizado vai direto da EL. Direto da EL, 360, Oxenero 63 do Nono. Alfa Victor Juliette, livre cruzamento de campo, chamará na vertical. O Eco Índia Novembro tem livre decolagem 130-08. Juliette, prossegue 198, Mogol. Serviço Juliette, na vertical do campo, prosseguirá. Então, repórter ligando a pista. Vitor Juliette, acione o código 0151. Vitor Juliette, controle. Aguardando o contato radar Alfa Vitor Juliette. Juliette, Alfa Vitor Juliette. Alô, bom dia. Eco Índia Novembro decolou restrito 1000. Quando possível, acessar o 025. Eco Índia Novembro 1000 pés, corredor Axé, rebaixaram da barra. Afirmativo, repassarei para da barra, quando possível, subir para 2500 pés. Alfa Vitor Juliette, 1000 pés no corredor forte, rapaz 20 milha Salvador, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, reforçará 2 milhas Salvador. Salvador, Lima Papaquilo vai cruzar 140. Lima Papaquilo, triente. Agora concentra Recife, 125, decimal 45. Vai alternar 126, decimal 85, Lima Papaquilo. Eu tinha que alternar. Gol no 888, direto Itap. Itap, gol no 888. Gente, Papa Tan. De novembro, qual por ideal para o destino? É litoral até Ilha Taparica. Então vai ficar impossível se eu subir até 2500 pés devido a tráfegos em aproximação. Gente, no setor ali fica impróprio essa altitude. É possível? No setor da Ilha de Taparica vai ficar impróprio a altitude de 2500 pés devido a tráfegos em aproximação. O senhor vai manter 1000 pés, gente?